Se precisar de um amigo, olha pra dentro de mim. Podes errar e magoar, mas estou aqui pra te ajudar. Sou teu amigo até o fim.